Conversas Aleatórias. Olá, ouvintes. Esta é a emissão 24 de um programa da estação radiofónica chamada Rádio Antena Web. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo o auditório. É o Conversas Aleatórias que vai para a sua 24ª emissão. E para este espaço tenho comigo duas pessoas, mais uma dá três. Carlos Bonaparte, como está? Olá, muito boa tarde para todos. Bem-vindos da minha parte também a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito tudo bem, Nuno? E passa a palavra outra vez. Joaquim Pereira, como está sentado? Hoje estou um bocadinho molhado porque o tempo resolveu molhar o carnaval e espero que não se molhem muito e que gozem o carnaval. Uma boa tarde a todos e que a emissão agrade. Neste domingo, 10 de fevereiro, que eu propus 50 vezes, mas foi rejeitado aqui de uns outros dois, fazemos a emissão em Coimbra, porque está a decorrer uma coisa muito importante, que é o comício do Partido Socialista, em que se vai decidir o futuro do país. Ainda agora, no noticiário das 11 da manhã, há pouco eu ouvi que António Costa tinha no bolso a solução para o país. Tinha um documento que iria melhorar a situação do país. Portanto, eu não sei o que é que estamos aqui a fazer. Devíamos ter apanhado um comboio e ir até Coimbra. Eu pensei que era uma bomba nuclear, mas... Devíamos ter apanhado um comboio e ir até Coimbra, porque lá é que se vai decidir. O país vai melhorar daqui a um bocado, pois, ou não. O tema de hoje surgiu na quarta-feira, na minha cabeça, na quarta-feira, porque a RTP Memória decidiu voltar a reestrear, se é que esta palavra existe, decidiu reestrear uma série chamada Alves dos Reis, o seu criado, que retrata a história real do Artur Virgílio Alves dos Reis, um dos maiores artistas, não é? Da história portuguesa, e um dos maiores burlões e vigaristas também, rimou e tudo. E logo no primeiro episódio ele diz à mulher assim: eu prometo que te vou fazer a mulher mais feliz de Lisboa, ou do mundo, ou o que é que ele disse. E eu vou amar-te para sempre. Eu vou não sei quem, não sei quem. Vai amar-te. Vou amar-te. Porquê é que não vai a Neptuno, nem a... Por exemplo? Vai amar-te porquê? Eu bem disse para irmos a Coimbra. Ora bom. Ah, bom. Ah, pois é, era a Coimbra, desculpa. Pois, continua. Pois e o Alves e o Arthur disse lá à Luísa que eu vou amar-te para sempre. E eu pus-me a pensar. Até porque já tem surgido um nome de outros assuntos do dia-a-dia, fora do Alves dos Reis e fora de casamentos. Até que ponto, vamos partir por aqui, pois o tema vai ser geral, até que ponto num casamento se pode prometer uma ligação eterna? O jogo então não se importa, vou começar por uns dois que não casaram. Quer dizer, eu e o Carlos somos casados, mas isso só se sabe em microfone. Quando o microfone está desligado é que eu conto isto. Porque ainda não é permitido dois casamentos, um casamento entre dois deficientes mentais. Mas a gente é casado, não diga a ninguém. Ninguém está a ouvir. Eu, apesar de também sou deficiente mental. Por isso é que estou aqui com vocês os dois. Senão não sabem. Mas pronto, a ligação de nós dois ninguém sabe, eu só digo isto quando o microfone está desligado. Carlos, que dizes isso? Ligações eternas? Existem. Estas promessas de amor eterno, é assim, uma pessoa prometer é um bocadinho arriscado, mas há amores eternos. Não, eu não perguntei pelas promessas, eu perguntei pelas ligações. Sim. Se pode garantir que vai haver... Isso é assim, é como digo, não é garantir, prometer, é a mesma coisa. Agora, que elas existem, existem. E há muitas ligações que, no fundo, se eternizam, ou seja, vão até que a morte dos dois chegue. Porque há circunstâncias em que há um que falece e há outro que continua aquela pessoa como se ela fosse viva. E isto também pode acontecer não só de pais para filhos, mas também de homem para mulher, de mulher para homem, de homem para homem, enfim, de casal, não é? Pode acontecer. E a certas alturas, se para ele ou se para ela surge outra pessoa, já se foi a ligação eterna? Não. Não, não. Não? Então? Não. Muitas vezes, as pessoas casam-se não é com a pessoa que realmente amam. É com os designados melhores amigos ou melhores amigas. Porquê? Porque são aqueles... Tudo bem que há uma envolvência física e tem de haver, mas são aqueles que nós conseguimos... Ou seja, com quem nós conseguimos entender-nos. Sei lá, o amor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. O amor, claro que se não há amizade, não há amor. Mas muitas vezes o amor acaba por se sobrepor à amizade, porque ele vai mais depressa. Ou seja, antes de haver cumplicidade, antes de haver amizade, antes de haver história, porque é uma coisa que é inevitável, Eu posso hoje sentir uma enorme complicidade com uma pessoa e contar a minha vida na noite toda ou na tarde toda, posso contar uma grande parte da minha vida. Mas há coisas que ela nunca vai poder fazer, que é acompanhar no meu dia-a-dia naquela tarde. E, portanto, eu posso apaixonar por ela, envolver-me com ela, daqui a 3 ou 4 anos casar-me com ela, que a relação que eu tenho com alguns amigos ou amigas, no caso, que já tenho há mais de 10 anos, não será a mesma. Essa amiga de 10 anos, naquela hora dos aflitos, em que a mulher não sabe bem o que é que há de fazer porque nunca passou por uma situação daquelas, não é? Por exemplo, vamos agora imaginar que eu, entanto, caso, não é? Vamos começar por aqui. Eu caso, e daqui a 2 anos tenho uma crise de pânico e vou para o hospital, etc, etc. Essa pessoa não sabe o que é que há de fazer comigo. Mas há uma pessoa, uma amiga, que já me conhece há 8, 9, 10 anos, que passou por essa experiência. Não é que esta não soubesse, esta sabia que eu tinha uma média de 6 delas por dia e que havia dias em que ia 2 vezes para o hospital. Ela sabia disso, não é novidade nenhuma. Agora, a questão é que ela nunca passou pela experiência. Ou seja, aquela parte do acompanhar o dia-a-dia, não é? Há coisas que... Isto faz com que muitas vezes no humor as pessoas não se entendam, porque como nunca passaram por aquela situação, não compreendem. E enquanto que um amigo ou uma amiga que nos acompanha há muito tempo sabe perfeitamente, compreende a nossa história. Muitas vezes esse grande amor degenera no casamento com um grande amigo ou uma grande amiga, depois pode não virar amor. Pelo menos há a aceitação de que, bem, esta é a pessoa certa. Então é para ti, casamento, sim ou não? Para mim? Sim. É isso. Pode ser. Pode ser. Quer dizer... Não, na tua ideia de vida, incluís o casamento ou não? Há pessoas que eu conheço que há muitos anos que dizem e continuam a dizer, assim, eu nunca vou casar. É assim, eu casar, não, porque há uma coisa que é, eu gosto muito de ti, mas quando eu quiser vou embora. Mas quero estar sempre contigo. Outra coisa é, com caraças, se eu por acaso deixo de gostar de ti, é o 31. Tens a ideia? Uma coisa é uma coisa é, imagina, eu estou aqui no meu quarto com a porta fechada. Mas se me fechar a porta à chave, o efeito é... Ou seja, eu estou aqui, mas se eu quiser sair, já não posso. Ou já não é tão fácil, não é? Também. Ou seja, por isso mesmo eu sou a favor do não. Ou seja, eu sou... Pronto, não sou a favor do casamento. Acho que o casamento aprisiona mais do que aquilo que une. Agora sou eu a ladrar. Joaquim, não choro, mas hoje vai ser o último. O que é que eu digo? Primeiro as perspectivas de quem... Quem não passou por isso. De quem é homossexual. Ora bem. Vocês viram-se primeiro, então toma! Eu aí vou contar uma coisa que acho que ao Joaquim nunca contei, ao Leo, ao Oscar, ao Carlos, acho que também não. Poucos meses antes de eu começar a namorar, o único namoro que eu tive, eu disse a uma... uma amiga minha, e eu não me vejo a namorar, poucos meses antes, nunca tinha namorado, porque estava-lhe a explicar, gosto de ter horários livres, de poder ir ali quando me apetecer, de sem ter aquela coisa de alguém estar à minha espera ou alguém estava a contar com a minha presença e blá blá blá. O casamento entra um bocado por aí, não é só por causa dos horários livres e ir onde me apetecer, que horas eu quiser sem ter gente à espera, mas é também o ter a liberdade de poder surgir alguma coisa ou alguém que, e não ter a ligação oficial com outra pessoa. Isto já estou a entrar no, na ideia do casamento, por isso é que eu não sei se algum dia, isto é mesmo o fim do mundo, não sei se algum dia vou casar ou não. Mas, por outro lado, também há aquela coisa de gostar de ter a pessoa ali ao lado, ter sempre, como estavas a falar ao cabo do melhor amigo, ter a pessoa ali ao lado, ser sempre presente, que sabemos que retribui e tal. Mas lá está, podemos ter essa alguém se está casado. Só antes de passar a palavra ao Joaquim, antes de acabares e passarmos a palavra ao Joaquim, só uma observação. Atenção, que viver junto implica precisamente o mesmo que o casamento. Apenas sair desse juntamento, digamos assim, é mais fácil. Mas inclui o mesmo. E eu nem falei em viver junto. Eu estou a dizer, pode ser uma relação com alguém, cada um viver em sua casa. Pronto, assim, também é verdade, faz sentido. Um tio meu andou anos e anos assim. Para mim isso não é vida, mas cada um. Lá, cada um vista, faz xixi com a sua, como diz a minha avó. Não me diz bem assim, mas fazemos conta. E na outra coisa, isto não tem propriamente a ver com o eterno ou não, mas já que isto é aleatório, vocês não vão bater, que eu vou falar outra coisa. Em relação ao próprio casamento, eu no final, nos últimos dias de outubro, no ano passado, tive um casamento de uma prima minha. E eu até comentei com uma amiga minha depois, na semana a seguir, aquele modo de casamento não encaixa para mim. Porquê? O que é um casamento? Pelo menos eu já me tive num ia, fui a um, e é o que me lembro mais facilmente. O que é um casamento? É todo junto ali, todo vestidinho, em casa da noiva. Estou falando da noiva, porque era um lado que me era afeto. Em casa da noiva, cada mulher a querer mostrar um vestido melhor que o outro e um penteado, e aquela que foi às 6 da manhã para o cabeleireiro para ter o cabelo pronto para aquela cerimónia. É meio-dia, menos 5. A cerimónia é em Gondomar à meio-dia e nós ainda estamos no Porto. Então não vamos embora. Ah, é normal a noiva chegar atrasada. Mas é normal porquê? Porquê é que tem que ser assim? Tem que ser, senão não há um casamento. A noiva tem que ser atrasada. É chegar à igreja. Ah, e os convidados da noiva têm que ficar do lado esquerdo. Os convidados da noiva têm que ficar do lado direito. E porquê? É chegar à festa. Ah, e depois as coisinhas todas. E tem que se fazer aquele sorriso. Tem que se lançar o ramo. Tem que se não sei o quê. É chegar à festa e ver gente de camisas apertadas e com os copos, e ver quem é que bebe mais e quem faz mais janeiros e quem dá mais cambalhotas. E tem que se fazer a dança de noivos aqui. É um conjunto de regrinhas e coisinhas. Tem que ser assim, tem que eu fico a pensar porquê. E quando eu saí já durante o casamento, eu estava a olhar e estava a pensar. Isto para mim não encaixava. Esta maneira, esta forma de casamento não... Eu não me ia sujeitar a isto porque sim. Só porque tem que ser. Mas tem que ser porquê. Joaquim, sem falar em casos concretos, qual é a sua ideia geral sobre a coisa? Ora bem, para começar, o casamento é um contrato que se faz entre duas pessoas e é sempre uma incógnita, porque o ser humano nem sempre segue a linha que traçou, ou por isto ou por aquilo, há sempre por um imponderável ou qualquer coisa que pode interromper esse pacto. Mas uma coisa é certa, uma pessoa, isto é o normal da vida, desde que o mundo é mundo, e até para, entre outros fatores, um deles é a procriação, ou seja, a continuação da espécie. Ora, quando duas pessoas se sentem atraídas, ou por amor, ou simpatia, ou isto e aquilo, pode começar por uma simpatia. E essa simpatia, depois que o convívio vai se desenvolvendo, até pode chegar ao amor. Mas, essencialmente, uma coisa indispensável, uma coisa fundamental, é a compreensão, a união de ideias, mesmo que em muitas das situações essa cada um tenha a sua. Mas o principal é que essas pessoas, cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Eu falo por experiência própria, porque já lá vão 46, vou fazer 47 anos. Ah, casou. Dessa união. Não sabia. Foi a semana passada. E uma coisa é certa, continuamos, digamos, felizes, mas, como em qualquer situação normal, casados ou não casados, duas amizades, há sempre uns amus, há sempre umas discussões, há sempre isto. Mas, se as pessoas forem inteligentes, íntegras e sejam seres humanos na verdadeira ação da palavra e não animais, a coisa resulta. Eu, sinceramente, há muitas alturas que digo assim, epá, já tanto tempo e tal. Mas o que é certo, se faltasse, ou seja, na altura que faltar, porque é para aí que caminhamos, porque os anos vão avançando, é sempre uma coisa má. Portanto, o casamento é isto, para mim. Agora, em relação ao que o Nuno esteve a falar, das cerimónias, o tal galateio, ou como é que se chama, como é que é a palavra? As formalidades. Nós já sabemos que as pessoas gostam de aparatos. E então estabeleceram-se. Estabeleceram-se uma série de regras que. Epá, é assim, começou-se a fazer assim e vai, e vai, e vai. E eu digo nesta noite, quando foi o meu casamento, e por aí vem a tal situação que a pessoa tem de dar o braço a torcer. Eu fui sempre contra, nunca gostei de multidões. E principalmente, neste caso especial, ver-me o centro, eu e a minha mulher, os centros de atenção de toda aquela gentinha que ia ali para festejar a cerimónia. Gentinha que metade eram os seus convidados, não sei se sabe. Claro. Ou convidados para alguém da sua família. Pois, eram familiares e amigos, com certeza, que as pessoas que estavam ali, e eu posso até dizer que naquele tempo eram à volta de 100. Era muita gente. E conhecia toda a gente? Conhecia toda a gente. Já não é mau. E, claro, um ou outro que da família dela e sim, dos primos e tal. Conclusão. Ou colegas dos meus sogros, do meu sogro, assim. Uma ou outra que realmente fiquei a conhecer naquele dia. Sim, estava a falar do centro das atenções para aquela gentinha. Ora, para o meu sistema nervoso, não entrei em pânico, mas entrei em desforto. Despistei-me completamente. Eu que era, na altura, um garfo de primeira apanha, comia este mundo e o outro, se eu disser, e ali o almoço muito bem servido, eu limitei-me a petiscar uma coisinha de nada. Não, para o que eu comia, passei fome, mas o sistema nervoso estava de tal maneira atacado por me sentir envolvido por aquela multidão toda que o estômago deu um nó e não houve nada que entrasse. Ficou meio desorientado. Não fiquei desorientado. Despistado, está bem. É que eu não gosto de multidões. E ainda para mais, ser ali o foco das atenções. Eu tenho na altura de dizer o sim, esqueceu-se? Ah, isso aí é automático. Ah, é disso. Isso aí é automático. Foi mais no aspecto. Na depois. Na almoçarada. No convívio geral. Ali a cavalta toda ao molho. Estava a ser ali o foco e não é um combina consigo. Na igreja, apesar de tudo, na igreja, no registro civil, apesar de tudo, há silêncio, não é? É completamente diferente. E a coisa mais ordem. Agora, no almoço, depois, como disse o Nuri muito bem, depois mais um copo daqui, mais uma coisa dali, hein? Às tantas eu não vou dizer nada. Ok, olha isto, ok, não sei o que. E eu, graças a Deus. Agora já nem tanto. Já os anos passaram e eu sofri uma transformação muito grande na minha maneira de ser. Hoje ainda não gosto de multidões, mas sou uma pessoa que convive mais e conversa, e a prova é que estou aqui a conversar com vocês, porque abri-me completamente. Mas até aos 20 e poucos anos, eu acanhado, eu tinha vergonha de ir aqui ou ali. Eu, por exemplo, na instrução primária, a minha escola onde eu andei, tinha no primeiro andar eram os rapazes e no segundo andar eram as raparigas. A minha professora, que era uma joia, era uma mãe autêntica. Ainda hoje é lembrada com saudade por todos os meus colegas que nas nossas reuniões. Teve sempre, talvez pela minha maneira de ser já de miúdo, assim sossegadinho, caladinho e tal, eu era o menino dela. Ela às vezes, Joaquim Luís, olha, vai ali acima à dona Planinha, assim, assim, fazer-me isso assim. Eu, quando chegava à porta para entrar na sala das raparigas, vocês não imaginam o sacrifício que eu tinha, porque eu a entrar e elas todas a olhar para mim, epá, eu se tivesse um buraco, eu era assim. E isso foi indo ao longo dos anos, e no casamento foi isso que acontecia. E eu ali assim, as pessoas todas viradas para mim, não dava. Hoje já entro em qualquer lado e converso aqui com acolá, já não sou assim. Mas era o que tinha e o que tem os protocolos das festas de casamento. Está assim. Parece é o normal. É... Parece que tem que ser assim. Para muitos, se calhar, se pararem daqui a 10 anos, não entendo. Ok. Daqui a 2 meses. Alguns não chegam a um ano, é verdade. Eu tive casos, quer dizer. Casos que conheço. Ora, aqueles casos que nós lemos e sabemos. Casos que um ano, 2 anos e acabou. E eu, felizmente, já lá vou. 10 anos ainda não tem tempo. Olha, ainda ontem, por acaso, anos, agora. É venha a propósito, não venha a propósito, mas coincidências danadas. A minha mulher quis ir às compras, como sempre. Oquinho, ai que chato, vamos embora. Não, foi ao contrário. Ah, é verdade. Eu vou sempre porque tenho de ir a conduzir, por causa de... Então, posso dizer ali o pão de açúcar? Não pode dizer que é o pão de açúcar. Pão de açúcar não. Não, só pode dizer que é o pão de açúcar. Pão de fui açúcar, a outros lados e olha, também precisamos de ir ali ao pão de açúcar. E eu entro no parque de estacionamento, estou a estacionar o carro, vou sair do carro. Parece uma catraca. Ó Cidinha, a minha mulher, começamos a olhar, e quem era? Uma amiga de 1950. Uma prima minha, que era, é uma irmã minha, é prima, mas é uma irmã, tanto é, era a família... A prima com quem eu me dava mais com os pais dela, então. Eu era. É a primeira irmã. Era. Eu passava lá quase mais o tempo em casa deles do que a minha. E a prova é que quando foi a minha ida para Lisboa, os meus pais foram em junho, eu só fui em agosto. E aqueles meses, onde ficou é que lá. Eu fiquei? Em casa da primeira irmã. Em casa da primeira irmã. Eu era assim. Eu saía do trabalho, da escola da a primeira imagem. O meu tio era alfaiate e trabalhava em casa. Fazia parte dessa coisa toda. Conclusão. Ele jantava cedo. Por volta das 6 e tal. Era. Eu a essa hora, pumba, lá estava. Ok, queres comer? Pois não. Eu disse há um bocado, eu comia, era desde manhã à noite. Como? Chegava ali, tranca, tranca, tranca. Não é preciso, então não há mais. Nem ele já sabia que ele já era normal. E depois o mais engraçado é que ia para a minha casa, não é? Comia ali, depois ia para a minha casa e ia jantar então outra vez. Esta minha prima porquê? Porque eu já estava em Lisboa e ela telefona, Quim, olha, eu vou casar, tens de ir ao meu casamento. Ora, eu não podia deixar disso. E foi aí que conheceu a sua esposa. Eu venho, nunca mais me esqueço. E já falamos tantas vezes nisso. Eu entro, cumprimento a ela, cumprimento outra prima minha e vejo. E vejo outra miúda que era prima, prima. De outra minha prima. Não é daqui a casar. A outra. De outra prima. Não era da casal. Que essa prima. Ao fim e ao cabo, é prima minha e prima da minha mulher. Eu já contei aqui esse caso, que é tal prima que é... Que é prima da prima, não é? Conclusão. A minha mulher a mim não me é nada. É a minha mulher agora, depois de casar. Mas não era nada... A minha mulher a mim não é nada. Não é nada de sangue. Não é questão de sangue. Ah, está bem. Sanguinamente não é nada. Está certo. Mas é prima dos dois, dessa tal minha prima e minha. Conclusão. Ela juntou-se, começámos ali a conversar, e faz precisamente agora, no dia 5 de março, de maio, 50 anos. Do casamento dela? Dessa minha prima que e foi a mesma que apareceu ontem no nosso então que apareceu do... ela e mais o marido, que também é Luís, como eu sou Joaquim Luís e ele é Luís. apareceu e estivemos ali numa conversa. E nesse casamento deles, ou seja, pré-casamento e antes de irmos para a igreja e não sei o quê, começou logo ali a haver um ajuntamento. Porque para ir o carro, eu tinha ido de Lisboa, ainda não tinha carro nem essa coisa toda. Depois para ir para a igreja, para ir para ali. Quer dizer, comecei a acompanhar a minha prima e a que foi a, acabou por ser a minha mulher. Que não é e, não. Depois, e depois, no almoço, também na mesma mesa. Quer dizer, a coisa prolongou-se por ali fora, até que chegou a altura das despedidas. Lá, a filha. Lá foi embora e começámos a escrever. Começámos a escrever um para o outro. E eu depois, de vez em quando, vinha cá e começou assim um namoro de 3 anos. Ainda foram 3 anos de namoro entre cartas e vindas aqui, minhas aqui ao Porto. Porque, no fim de contas, éramos ali todos do meio. E a minha mãe e a minha sogra eram colegas de trabalho. Trabalhavam nas expiações, a fazer expiações e porcarias. E o meu pai e o meu sogro também eram conhecidos e eram amigos. Não éramos família, mas ali, naquele meio onde era, que era o campo pequeno, ou seja, o Largo da Maternidade, quer dizer, aquela volta toda ali se conheciam uns aos outros. Agora, aqui há um problema. Aqui a diferença entre mim e a mulher, e a minha mulher, eu sou mais velho 6 anos. E acontece que, quando eu fui para Lisboa com 20 anos, ela era uma miúda de 14. Como é que eu já vi? Nunca, nunca nos passava pela cabeça. Quer dizer, era daquelas miúdas, como ela morava assim um bocadinho mais ao lado, que eu não me dava assim muito bem com ela. Eu conhecia o pai dela e a mãe dela, mas era uma miúda, não ia dar. E passando aqueles anos todos, dessa coisa. E então, o que é que acontece? Para o casamento, agora falando em casamento como o meu, é preciso as pessoas saberem para o que vão e terem cabeça. Só em casos flagrantes, em casos específicos, aí também concordo. Agora, por dar cá aquela palha, divórcio, vamos embora e não sei o quê, não concordo. Não fizeste o jantar, vou embora. Não, assim, eu acho que é arriscado partir para um casamento e hoje dizer, eu vou ficar contigo para sempre. É uma coisa que fazer, como disse o Joaquim, um contrato. Oh, Nuno. Durante, sei lá. Oh, Nuno. Ad eterno. Oh, Nuno, temos isto. Não é nos dias de hoje que hoje então é impensável. Tu estás a trabalhar numa firma, aparece-te outra firma que te oferece certas regalias. Tu vais com de coração aberto saber que aquilo vai dar certo. Tu vais arriscar. Tu fazes um contrato e arriscas. Quantas e quantas vezes uma pessoa, por ganhar mais destes dois ou mais meia dúzia de patacos, sai de uma firma para outra e chega ao fim de pouco tempo, essa firma, pomba, começa-lhe a falhar com os prometidos. Eu, por acaso, tive sempre sorte de... Tive ameaços. Ou, por exemplo, numa firma, eu disse, senhor, fiz o contrato, quer X de ordenado, X de férias, quer isto, quer aquilo e aquele outro. Tudo muito bem, ele foi pagando sempre e tal. Chegou a altura das férias. Oh, Sr. Flaninho, olha, eu vou de férias porque vinha passar o São João ao Porto. Olha que eu vou de férias assim. Férias? Mas isto aqui não é nenhuma repartição pública. Aqui não há férias para ninguém. Estás a ver como é que um contrato se partia. Mas eu impus ali o meu... Eu a comando. Eu acharam aqui essa também. Disse que eu vinha embora, não é? Eu Eu já contei isso aqui, não já? Bem, creio que sim. Hoje não. Não, foi quando contei a história da minha vida. Não foi por causa disso. Foi quando falámos do Estado Novo. Você deu esse exemplo de como eram as relações laborais. E, não, mas espera aí agora. Mas espera. Mas como eu realmente tinha, nessa altura, e tive sempre enquanto trabalhei, grande força na minha maneira de trabalho, eu virei as costas, nem estive à espera que ele me pagasse nem nada, vim-me embora. Vim de férias, quando cheguei lá, ele, como precisava de mim, por acaso precisava de mim, pagou umas férias e essa coisa toda. Mas estás a ver como se quebrava contratos. Quando se faz um contrato de casamento ou disto ou daquilo, está sempre... É um risco. É um risco. Ah, mas há uma coisa diferente. É que o casamento é um contrato com sentimentos. Ok, e os sentimentos podem mudar, mas a pessoa, e eu digo honestamente, estamos aqui que ninguém nos ouve, eu tive mais amores na vida, mas seriam amores ou seriam aqueles devaneios momentâneos, assim, não posso. A minha mulher podia até nem ser aquele amor, mas o convívio... E a maneira de ser, a maneira de conviver, vários fatores que contribuíram, que felizmente temos aguentado e sem crises. Exato, é por isso que eu digo, muitas vezes as pessoas casam ou fazem vida, não propriamente com aquele amor, aquele. Não. Mas acaba até por ser com o maior amigo, ou aquela pessoa que dá mais complicidade, ou seja, que se calhar nem desperta assim um grande sentimento. Mas que os dois sabem que se aceitam, que se completam, que se há um que tem alguma situação má, o outro vai apoiar. Apoiar. Não é? Pronto, quer dizer, ou seja, acaba por se gerar ali, mas cá está, mas é assim, mas mesmo, por exemplo, um contrato com uma firma, por exemplo, é assim, hoje em dia já está mais fácil, não é? Hoje em dia já é mais fácil fazer esse contrato, mas há uns anos atrás. Havia pessoas que se metiam num verdadeiro inferno, porque nem era permitido o divórcio, não é? Nem era permitido o divórcio. Mas aí também acho errado. E eu lembro também que havia aquela questão do... Eu ainda sou do tempo em que sabia, não é? Enquanto disse, e tal, e como é que é? Ainda hoje se me disse um bocado. Então, e como é que é? E sou estado civil, divorciado, e as pessoas... Era uma coisa... De outro mundo. E a propósito dessa coisa, o fator, isto do amor, para mim, o amor é nos livrinhos dos príncipes e das princesas, das contestadas, porque amor, epá, uma pessoa pode ter uma paixão, mas essa paixão, lá está, muitas vezes é que dá origem aos divórcios. Porque são uma paixão que apareceu, mas é instantânea, não é aquela camaradagem. Porque além do amor, tem de haver uma camaradagem, uma comunhão de pensamentos, tem de haver ali uma união mesmo. Ou seja, o amor, eu acho que o amor pode ser muito bem. Ou seja, não é tanto o sentir vontade, mas sim, mas sentir a falta de. Exato. Ou seja, se a pessoa não está, eu sinto a falta. E se a pessoa está, isso conforta. Não é, quando a pessoa está, eu vou às nuvens. E quando a pessoa se vai embora, parece que me enterraram na lama. Até no caso, por exemplo, se um adoece, o outro está logo preocupado a ver o que é que há de fazer, como não há de fazer. Pelo menos a mim, infelizmente, tenho essa sorte, de uma parte e de outra. Quando um está doente, claro, o outro está logo ali, mas como é que é, como não é. Isso é que é o casamento. Esta não é por alguma coisa que os lá nas igrejas, essa coisa toda. Está bem. Mas para fechar, vocês não acham que tudo o que fazemos é por impulso? E não chegam à conclusão que tudo, não é só o amor, o trabalho, tudo acaba por ser temporário e não pode haver promessas, não pode haver garantias eternas? Eu acho que sim. Isso é o mais natural possível. Porque mesmo quando nós dizemos, ah, eu vou refletir, mas depois a decisão que se toma foi devido a um impulso que surgiu ou naquele momento ou nos dias anteriores, acaba por ser sempre uma coisa que hoje acha e daqui a uma semana se calhar não, daqui a um ano. Eu por sorte, até à data, não me recordo de uma só vez ter agido por impulso e depois ter voltado totalmente atrás. Até porque nós não podemos... é voltar atrás, até... podes é mudar de perspectiva, de opinião, de querer, de prioridades, sim, de gostos, de sim, postura, de personalidade, sim, tanta coisa. Sim, mas é assim, mas. Mas cá está, mas eu quando assumi coisas, portanto, assumi, por exemplo, quem me vê no mundo, ou seja, é por essas e por outras, ou seja, isso, tomar as coisas com calma e tomar, fazer realmente as coisas. Que eu andei 16 anos num grupo de música, 7 num grupo de teatro e também saí por várias circunstâncias que me ultrapassaram. Foi por isso que o Festival em Portugal acabou, por falta de todo tipo de meios alimentares, de incentivos, etc. E é por isso que a rádio ainda hoje continua. Ou seja, porque apesar de não haver contratos aqui, mas são coisas que eu defini comigo mesmo e que, ou seja, já haverá outras pessoas assim também que as coisas não mudam assim tão radicalmente. Não é? Como é lógico, é assim. Nem tudo é eterno, mas eu não sei, e segundo aquilo que eu me fui percebendo na minha vida, se nada o impedir vai acontecer, que a rádio dura até outros anos da minha vida, é? Como possivelmente um casamento, entre aspas. E Joaquim? Ora, eu, para fechar. Como é para fechar, e é para eu me despedir, tenho dois exemplos flagrantes do que o ser humano é capaz. As tais mudanças, o gostar e deixar de gostar. Eu, por exemplo, como disse há um bocado, na alimentação, eu comia este mundo, viesse o que viesse, em dois como tudo, mas havia um prato que eu era doido por aquilo, que era o esparguete. Hoje, quando fazem esparguete, eu tiro um bocadinho e faço ali um sacrifício do dia para comer, faça um frete. Estás a ver como é que eu deixei de gostar de uma coisa que era doido, que me podia me dar massa todos os dias que eu comia. Cá está, precisamente porque se calhar era um exagero. Não era exagero. A pessoa em si, ao longo da vida, muda muitos hábitos. O segundo exemplo era. Já se me passou. Ah, é esse, é bem parecido. Eu estava a falar de mudar de gosto, postura, personalidade, porque ainda hoje falámos em sonhos há umas semanas. Eu hoje sonhei com duas pessoas que, se hoje estivesse com elas, já estou há alguns anos, quase certeza que já não iria ter aquele gosto, aquele entusiasmo, e as pessoas são as mesmas. As pessoas não mudaram. Eu é que já não sou o que era, sabe? E é por aí que mudamos, estamos sempre a mudar e as outras pessoas à volta acabam de ser afetadas porque nós mudamos, não foi por causa de mudar. Outro exemplo. Como gostar e não gostar, como é que uma pessoa até certo ponto gosta. Há sempre um fator que implica a pessoa deixar variar de gosto. Já falámos aqui há dias ainda, eu era um viciado, entre aspas, na Renascença. Não cheguei a certa altura, não me divorciei da Renascença e casei-me com a Antena 1. Estás a ver? Mas a época mudou. E entre as pessoas é o que acontece. A pessoa tem um certo gosto até certa determinada altura e até a maneira de ser e tal. Mas há um momento, ou por uma parte ou por outra, que a coisa modifica, o que é que acontece? Sim. Há separação. Por exemplo, no caso da música, o término de atividade foi exclusivamente por minha vontade. Foram contra a minha, ou seja, até houve pressão, digamos assim, para que eu continuasse no grupo. E eu é que quis sair. Ou seja, cá está, há coisas que mudaram. Fala em música. Há música? Mas há coisas que sim, que são eternas. Depende, são raras, mas podem ser eternas. Olha, desculpa, outra coisa. Era o que eu ia dizer há bocado. Eu até aos 14 anos, eu era fechadinho nas ligas da igreja. Eu via aquilo ali atinadinho, não sei o quê. Aos 14 anos, Eu sei quebra. Eu comecei a ser inteligente mais tarde. Ainda ontem fui à missa. Só por causa dos 18 anos. Música A, Carlos, Joaquim. Olha, ocorreu-me de manhã ao Bopão. O que é isso? Música é dos Afonsinhos. Eu já fui. Não é dos Afonsinhos, é do. Sorvedores Comércio. Exatamente. E porquê? Olha, o que é que tem a ver com isto? Porque eu gosto de pão. Olha, ele há um bocado pior pão também. O que é que tem a ver com relações eternas? É a relação eterna é com o pão. Exatamente. Olha, isso foi uma relação que eu até à data é a minha relação eterna. É o pão. É o pão. Precisamente. Está bem. Até à data. Até para a semana, 20, na emissão bolos. 25, no dia 17. Não é bolos nem é nada. Vamos chegar às bodas de prata. Pronto. Já se pediu também, Carlos, fala. Apresentei o banhado. Ai, ainda fala. Bem, isso é para desejar o resto de tarde feliz. Que não se molhem muito. Muito boa tarde e bom carnaval. Eu vou pensar em Amigos para Sempre, ou Anderson e Forever. Ou O Amor Eterno de Marco Paulo. Nada disso. Amigos para Sempre. Amanhã é boa pão, é mesmo? Amanhã é boa pão. Estamos no carnaval. E não é só isso, era uma coisa. Eu ontem ouvi um programa em que um locutor dizia: ah, eu. Não sei o que é que eu ia seguir, mas faço uma ideia. Sabe por causa das coisas, mas vem uma coisa que te apanhou totalmente de surpresa. Pois, está bem. Lá de manhã então, espete aí. 2-1 ganhamos. Espete, senhor. Pronto, olhem, boa tarde de desporto, porque isto hoje vai ser assim uma coisa rara. Vou ver 6 nações. Um jogo de futebol, acho que é o Benfica às 4 da tarde. Ah não, o Benfica às 6 e o Sporting às 4. Sporting, Benfica, pode seguir. 4, 6 e 8. E um quarto. Os quartos é para ir a dormir. É de pormenores. Pronto, mas é isso. Pronto, vamos então ficar com o de manhã para o pão. Certeza que é dos trabalhadores de comércio ou é do Afonso? É dos trabalhadores de comércio. Então pronto. Eu até tenho um miúdo a cantar. Pois tem. É uma coisa. O Alan é outro bom. Essa aqui é bem bom. É lá o sobrinho do tio do. Trabalhadores com mais, senhor. Vamos embora. Vamos embora então. Até a próxima. De manhã ao bopão, a saquinha vai na mão. Vou à loja de João, como água em um gol. De manhã ao bopão, a saquinha vai na mão. De manhã ao bopão, como há mais um gol. Leva um olho ainda fechado, outro vai mal acordado. De manhã eu vou ao pão, a saquinha vai na mão. Calcando as calçaria, iria cantando a melodia, iria e atravessa a estrada. Depois de olhar a tempo e quando não vem nada, eu cruzo o salto e salvo o salto e eu entro. Bom dia, seu João. Venho buscar o pãozinho. Descasquei a laranjinha com saquinha com garfinho. Ficou tudo impressionado, como há bem educado. Descasquei a laranjinha porque topa aí virado. Descasquei a laranjinha com saquinha com garfinho. Ficou tudo impressionado, como há bem educado.